Copiado, 5717 da UEL, táxi livre à direita, chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem, o ajuste é 614. Entendi, livre táxi à direita, chama no ponto de espera 614. Objeto 6749, chamine pipe na frequência 1288 e alterna 1260. 1288260, 6749, pode ser. 3201, estou autorizado a sinal ILS, descida para 2000 sem restrição na chegada, informe no localizador. Desce 2000 e a chegada, informe no localizador para 3201. Web 5717 está autorizado a linha aí decolar 10, vento 200 graus, 02 nós. A linha decola 0577. Solo Salvador, bom dia, Vitor Papabelo, mais de Lima. Bom dia, cópia São Paulo, Chilezinha Zé. Web 5717. O Vitor Papo Bravo Mike Lima, ciente, aguarde só um instante a cópia para a congruência. Ah, como é que isso pode? American 980, Skok Identity, clear Amar Bravo, down to 5,000 feet, coordinate 1014. American 980, roger, down to 5,000 feet from American 980 in Amar Bravo. Objeto 5717, decolado 02, chame o controle 1935, boa viagem. Ponte 1. 1935, bom dia. Controle o Objeto 5717, bom dia. Bom dia, 5717, contato radar, sua para o nível 340, está autorizado LEDA. 340, autorizado LEDA, 5717. O Vitor Papo Bravo, Mike Lima, na escuta? Prossiga. Prossiga. Ok, o Vitor Papa Bravo Mike Lima, cheguei aqui na IS. É, o seu plano, houve um probleminha na transmissão e vai chegar no centro Recife. Aí esse local aqui está retransmitindo o plano e caso haja o vencimento, considere o plano a partir do horário que chegar aqui no sistema, ok? Não será necessário fazer DLA devido a essa falha aí de transmissão. Aguarde na escuta a chamada para cópia. Obrigado, viu? Obrigado pela cobrança. Aguarde só um instante, 5898. Whisky Juliette Alfa, mantenha a posição na saída do pátio 3. Temos a aeronave da companhia que vai iniciar o pushback no 04. Mantenha a posição e aguarde para ingresso. Whisky Juliette Alfa, sente uma visual com alterna pushback 4. Guardamos. Objeto 5898, autorizado o pushback acionamento, chame táxi. 1, alternando Rota 3201 no localizador. 3201, chama agora a torre 186 até o Mopoque. Obrigado, bom trabalho. Rota 3201, agora a 4 milhas que você tem. Gente, FEB 5898, táxi à direita e mantenha o ponto de espera da 10, o ajuste é 1014. Táxi à direita, mantém o ponto de espera 7598. Ok, Keitel 3201, bom dia, avistado tráfego, ajuste MEI 14. Tá livre o pouso na 10, vento calmo. Livre o pouso na 3201. 5-1-3325, bom dia, 7-1-7. Bom dia. Una, fique atento à saída do Boeing da companhia à frente. Autorizado o ingresso para o gate Una. Whisky Juliet Alpha, vem o retificado. Nós vamos para a ponte 5. Ciente, está autorizado o ingresso para a ponte 5. Prato. Papa Bravo Mike Lima, torre novamente. Prossiga. Ok, já foi informado também a situação aí ao centro Recife. A sua LBT será considerada a partir do momento que chegue no sistema. E só confirmando, qual foi o horário do plano? Aos 07:30. Gente, 07:30. É, aguarde na escuta a sua cópia, ok? E autorização. Obrigado. Oito, autorizado a linha e manter a 10. Autorizado a linha e manter a 3201 no solo aos 1-2, libera a direita, mantenha a minha escuta. Táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, libera a direita na sua escuta, táxi pela Alfa, chama antes da Juliette, 3201. Torre Whisky, Juliette Alfa. Parqueando, ponte 5, adiona, grato, bom dia. Igualmente, o Whisky Juliette Alfa, bom dia. Objeto 5898, livre a decolagem da 10, o vento é calmo. Tá livre. TAM 3201, autorizado ingresso na Juliet. E o gate é o 10. Ingresso via Juliet pro gate 10, TAM 3201. B5898, decolado aos 14. Chame o controle 1935. 1935, é B5898. O Vitor Papa Bravo Mike Lima para cópia. Autorizado Congonhas, nível 400, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge Intercept El Tezulu 10, e, ou melhor, em Bridge Intercept El Tezulu 16, e prossiga até Belo Horizonte, após DCT Trive e após conforme o plano. O controle 1-9-35 e acione 5174. 19400, decola na saída da El Vida, direto Bridge, intercepta o Brasil normalmente, pelo horizonte, pois Bridge, pois capão do plano, controle 6-35, principal de 5174, já pode passar. Autorizado o acionamento e reposto para o táxi, o Bravo Mike Lima, o cortejamento está correto. Obrigado aí pela colaboração. 118.6, tudo bem? Prossiga. Alguém que não veio no PAT 3, solicito autorização para reboque da aeronave até a ponte número 3 do PAT principal. Ok, aguarde só um instantinho para início do reboque. Temos uma aeronave aí para sair do pátio também, do PAT 3. Aguarde um minutinho, Alfa Yankee Romeo. American 980, localizer inbound runway 10. American 980, roger. Wind side, clear land runway 10, wind 090 degrees, 04 knots. American 980, roger, clear to land runway 10. Dia Gol no 995, identifique, chegada bom, filista para 4.003, ajuste 1014. Ok, o Bravo Mike Lima, qual o POB e a autonomia? POB de 8, autonomia de 3 horas e meia. Ciente, continue o táxi pelo pátio 3 em direção ao terminal de passageiros e ingresse no pátio principal, táxi Índia e chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10. Bravo Mike Lima. Mike again. Azul Alfa e Yankee Romeo na escuta da Tony. Escuta, prossiga. Ok, inicie o reboque, chame para ingressar no pátio principal. Gente, chamar para ingresso. American 980, underground at 19, clear on the next right, continue taxi via Alfa and report before taxi Juliet. 980, roger, clear runway 10, we are at code Alfa, we will report approaching Juliet. Vitor Papa Bravo, Mike Lima, autorizada a linha aí decolada, 1-0. O vento é 160 graus, 03 nós. O American 980 cleared going to gate 11, via Juliet. American 980, roger, cleared in Juliet to gate number 11, thank you. Papa Bravo, Mike Lima, decolado aos 2-2, e chame o controle 1935, boa viagem. Controle Salvador, Vitor Papa Bravo, Mike Lima. Vitor Papa Bravo, Mike Lima, contato radar decolado, suba para o nível 400, autorizado por Adeleda. Direto Leda, ascensão 400, Vitor Papá, Bravo Mike Lima. Autorizado ingresso do pátio 1, Alfa em Romeo, pátio 583. Salvador, bom 995. Prossiga. Autoriza a turma na presente. Vai interceptar pro metrô. É, quem tá com a formação aqui na frente seria mais viável. Certo, foi turma, informe estabilizado no localizador, descendo para 2000, 12995. O ajuste permanece 2014. Ok, 2000, 2014, prolixo, agora bom 995. Topopá, Bravo, Mike Lima, chame Centro Recife, 1251 e alternado 1-3-3-2-5. 1251, 1-3-3-2-5. Firma.